Deus não abandona os loucos no mundão, negou. Nos barracos, verdadeiro não fraquejou. Quem conspirou, na terra rastejou, humilhado. Guerreiro na favela, não marcha vendado. Campo minado, boom, checkmate. Os olhos do inimigo é carregado de maldade. Na cidade eu ouço choro rasgando a madrugada. Vejo a senhora no barraco da favela ajoelhada. Nas tristes estradas lágrimas me acompanhou. Com a dor de soldado que a medalha mãe carregou. Batalha acabou, os fuzil não vai mais carregar. As rosas choram na mão de um homem que só tremeu pra matar. Quantos olhar só vi o ódio refletir. Aluciou fuscar o parceiro no crime caída. Aí o que Deus enxergou, mas no gueto o ouro e o diamante a fé crucificou. Senhor, não deixa minha calma acabar. Senhor, não deixa os traidores me apunhalar. Na dor, eu vi os parceiros vencer. No mundão dramático, brinda a felicidade no amanhecer. Chega de sofrer e chorar nos barracos chão. O destino no gueto tá traçado, favelado. De alma só se ajoelha pro Senhor. Nos caminhos eu oro, entre os espinhos e as flores. Todos loucos no mundão, Machiavelli com os anjos do céu me protegem no confronto eterno, sem mistério das cartas. Só cabuloso, só os loucos, negou no jogo. Deus não abandona os loucos no mundão, Machiavelli com os anjos do céu me protegem no confronto eterno, sem mistério das cartas. Só cabuloso, só os loucos, negou no jogo. Chapéu atolado é mato de véu na escuridão. Cotidiano é dramático, mas é a realidade do mundão. Um rastro de pólvora com os pavios acesos. Vai explodir a fita, um dois parceiro do ligeiro. No gueto tá cheio de bico estranho, mas na terra só vejo os vermes rastejando, conspirando, envenenando pros guerreiros arrastar. Mas abaixo do sol a chapa vai esquentar. Tô aqui, truta, não nasci pra chorar. Nem pros porco traidor o meu final premeditar. Se os gatilhos puxar, o sangue vai derramar. A selva só trouxe a dor no crime, as lágrimas vão se espalhar. Não quero carregar o troféu da vitória. Não. Se eu vejo meus parceiros sete palmos da cova, morrendo na mão da rota, na giratória, na mansão, passando os últimos dias na UTI, na detenção. Chão. A luz do mundão no túnel se apagou. Na guerra dos gueta, a maldade imperou. De olhos fechados, não negou, vamos acordar. O soldado na guerra que cochilar, blá blá. Quem vai se ajoelhar no juízo final dos morros, nas favelas ou nas vielas, Deus não abandona os loucos. Quem vai se ajoelhar no juízo final dos morros, nas favelas ou nas vielas, Deus não abandona os loucos. Deus não abandona os loucos no mundão, Machiavelli com os anjos do céu me protegem no confronto eterno, sem mistério das cartas. Só cabuloso, só os loucos, negou no jogo. Deus não abandona os loucos no mundão, Machiavelli com os anjos do céu me protegem no confronto eterno, sem mistério. Mistério das cartas, só cabuloso, só os loucos, negou no jogo. Deus não abandona os loucos no mundão tenebroso. Só os vagabundos, só os bichos soltos. Na selva de pedra não posso vacilar. Tem uma pá de traído que pelas costas quer me apunhalar. Vai que vai no jogo, negou. Guerrilha urbana, os loucos sofredor. Que Deus não abandonou, abençoou, acompanhou nos lugares onde passou. Louvado seja, obrigado meu senhor. Tem trabalho, mas tô aqui, são e salvo na correria do dia a dia. Aprendi que não é fácil. Tento andar correto na trilha estreita e tortuosa, mas aqui tem muito espinho aqui. São poucas rosas. Nessa longa caminhada vi muita coisa errada. Me preparei pro pior e me mantive na pegada. Sem pena, sem dó dos porcos, olha só. Tô com sangue no olho, mas podia ser bem pior. Sirva com uma quadrada apontada na sua cara. Pedindo a sua carteira, desce do carro. Vai, vai! Mas não, sangue bom, tô firme na missão. Meu rap treme o chão e faz fumaça no salão. Nas vielas, nos becos, nos morros, na favela do mundão. Deus não abandona os loucos. Aí, irmão, nos caminhos mais tenebroso. Não fraqueja não, que Deus não abandona os loucos. Deus não abandona os loucos no mundão, Machiavelli com os anjos do céu me protege no confronto eterno, sem mistério das cartas. Só cabuloso, só os loucos, negou no jogo. Deus não abandona os loucos no mundão, Machiavelli com os anjos do céu me protege no confronto eterno, sem mistério das cartas. Só cabuloso, só os loucos, negou no jogo.